Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Olá, galera abençoada e apaixonada por Cristo, tudo na paz por aí? Sou o Xandelle e a partir de agora com o Gospel Hits, músicas que transformam vidas através das 187 emissoras de rádio e web rádio. Que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida e desde já muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Aproveitando, fazendo convite a todos para que entrem lá no nosso fanpage no Facebook. Curta a nossa página, é só pesquisar por Rede Gospel Hits. Deixe lá o seu recado para a gente mencionar aqui nos programas do Gospel Hits que estão por vir. Iniciando então a edição de hoje, mais que especial, mais que abençoada, né? Jesus Guthrie, I Surrender. No ar, Gospel Hits. No love

deixa te sentir outra vez. Eu quero te ouvir de novo. Me perdi tentando encontrar. Me arrependi, não quero voltar. Me deixa te sentir outra vez. Eu quero te ouvir de novo. Me perdi tentando encontrar. Me arrependi, não quero voltar. Soares passando por aqui com um louvor, Me Deixa Te Sentir, abençoado demais. Antes teve o Thales Roberto, Como É Bom Poder Acordar, e o André Valadão, Nada Vai Me Separar de Ti. Eu sinto Deus falando com você nesses louvores. Receba aí a mensagem do nosso Criador. Beijos no coração dos nossos ouvintes católicos, espíritas, evangélicos e as mais variadas denominações que marcam a sintonia do nosso programa, transmitido em quase todos os estados do Brasil, inclusive lá no exterior também. Glória a Deus por isso. Alusão ao Davidson Wesley da Fonseca em Virginópolis, Minas Gerais, da Vale Gospel Web Rádio, que faz parte da nossa rede abençoada por Deus. Também ao William Duarte em Altazes, no Amazonas, da rádio Altazes FM 88,5 MHz. Ao Fabiano Mesquita em Fortaleza, no Ceará, da rádio Millennium Digital. E abração especial ao Joel Cardoso de Almeida, da Rede Multigospel de Comunicação, em Palmas, no Tocantins. Parceiros aí que levam a mensagem de Deus em forma de música. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Gospel Hits é louvor, é adoração, transformação. Gospel Hits. É o Gospel Hits no ar com os melhores louvores. Muito bem, quero mandar alô aqui aos nossos ouvintes que se manifestam em nosso fanpage lá no Facebook. A paz do Rei Jesus ao Fábio Galhardi da Rádio Central Gospel FM, mandando um alô aqui para todos lá da cidade de Atibaia, interior de São Paulo. Aliás, já passei por Atibaia, uma cidade muito linda, maravilhosa. Vale a pena visitar, né? Ao pastor Sérgio Pereira e à pastora Juliana, que são de lá também e sempre estão ouvindo aí o Gospel Hits. O Fábio que está dizendo aqui que a região Bragantina curte o Gospel Hits. Graças a Deus, né, Fabião? Deus abençoe a você e sua família. A Odinésia Mendes também deixou um recado dizendo que ouve lá em Miranda, no Mato Grosso do Sul. Obrigado, irmã, e a paz de Cristo. Em Miranda também, quem nos ouve é a Arlete Martinez de Almeida. Ela curtiu o nosso Facebook. Alusão ao Fagno Damásio, em Lisboa, em Portugal, recebendo sempre o nosso carinho. Ele que transmite o nosso programa por lá, né, irmão? Estamos felizes aí pela parceria. Mais alôs por aqui antes de rolar o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Vai lá para o Micael Meira em Andradina, São Paulo, ao José Ailton da cidade de Curral de Dentro, Minas Gerais, para Magda Godoy de Atibaia, ao Alex César Cardoso e a sua esposa Jurema Cardoso na Grande São Paulo, e lá em Bacabal, no Maranhão, quem marca a presença na sintonia do Gospel Hits é o José Vale e a sua esposa Beta Souza do Vale. Valeu, galera em Cristo Jesus, obrigado pela companhia, Deus abençoe a cada um. O nosso Facebook, para você aí do outro lado curtir e deixar recado, é Rede Gospel Hits. Vamos ouvir então o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, Não Há Outro Nome. Esse louvor é lindo demais. Gospel Hits. Nós te adoramos nesse lugar, Senhor. Nós erguemos o teu nome. Oh, Senhor, nós entronizamos Senhor, aqui nesse lugar, em meio aos louvores. Levante as suas mãos, querido. Vamos adorá-lo. Vamos adorar aquele que vive. Oh, aquele que reina. Senhor do universo, Senhor, sobre as nossas vidas. See. Deus desse lugar, Deus. Tu és o nosso príncipe da paz. Tu és o nosso Cordeiro Santo. Aleluia. Gospel Hits. Só as melhores. Maiores sucessos você ouve aqui. Meu reino já ganhei. Os Minha vontade já mexeu. Minha vontade já mexeu. O teu rei já ganhei. Minha vontade já mexeu. O teu rei já ganhei. O seu sonho são maiores do que o meu. Os seus caminhos bem mais altos do que o meu. Gospel Hits. Raposas e raposinhas sem dó, devastando as minhas vinhas. E eu tolerando por não saber como agir. Perdi a paz até que entrei no santuário de Deus e entendi. Raposas não aram, não plantam, não colhem, só devastam as vinhas da gente. Se eu não reagisse, poderia perder até minha semente. Chegou o meu tempo de celebração. As cargas pra eu não viver meu momento. Quebrei esse jugo na unção de Deus. Eu venci o mundo usando minha fé. Aquele estilo insignificante ficou para trás. O servo de Deus revestido de unção. O Espírito Santo habita e conduz o seu coração. Que raposas não aram, não plantam, não colhem, só devasto a vinha da gente. Se eu não reagisse, poderia perder até minha semente. Chegou o meu tempo de celebração e ninguém vai atrapalhar esse momento. Querem me ver chorando e até carregando suas cargas pra eu não viver meu momento. Junto na unção de Deus, eu venci o mundo usando minha fé. Aquele estilo em Está na hora de reagir aí, minha gente. Quando a gente reage, Deus se levanta e vai na nossa frente, atropelando todos os problemas que temos passado no dia a dia. Linda mensagem na canção de Léa Mendonça, Eu Reagi. Antes teve o Fernandinho, Teus Sonhos e Hillsong, Wrong. No final do programa tem a mensagem bíblica. Chame todo mundo aí para curtir o Gospel Hits e ouvir o que tem Deus para nos falar daqui a pouquinho. Agradecendo a audiência da Élica Tobias, na cidade de Marataízes, no Espírito Santo. Para Marta Sueli, na capital paulista. Ao Denis Pereira, em Patos de Minas. Ao Lucas Lemos, na cidade de Natividade, no Rio de Janeiro. Ao Ivan Santana, da Unção e Vida FM Brasil, curtindo o nosso programa e retransmitindo o Gospel Hits lá na cidade de São Paulo. Ao Anderson Lima, na cidade de São Pedro, Sampa. Também ao Hélio Luiz, em Cascavel, no Paraná. Acesse o nosso site e conheça os melhores conteúdos para abençoar a sua vida. www.redegospelhits.com.br Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Você está ouvindo Gospel Hits. Abençoado demais estar na sua companhia aqui no Gospel Hits, o programa que abençoa vidas. Muito prazer, eu sou o Xandelli na comunicação desse programa que está no ar há 5 anos, ou seja, desde 2008, e que venha muitos anos pela frente, né? Vamos trabalhar aí juntamente, unidos, para levar a palavra de Deus aos corações perdidos e até mesmo aqueles que não estão perdidos, já se encontraram com Cristo, mas mantenha a comunhão com o Pai até a volta de Cristo. Amém? Bom, eu quero aqui enviar mais alôs para aqueles que vão lá no Facebook ou em nossa página de recados pelo nosso site. Alô para Daniele Rocha de Miranda, Mato Grosso do Sul. Pediu um louvor aqui, mas estamos providenciando para os próximos programas, viu, irmã? Às vezes alguém pede um louvor e não tocamos, não estamos pisando na bola, é que temos apenas uma horinha só, né? Não dá para atender todo mundo, mas os alôs aqui não faltam, sempre tô mandando. Beijão no coração da Daniela Rocha e a todos lá na cidade de Miranda, Mato Grosso do Sul, onde nossa audiência é muito grande, tem muita gente participando conosco aqui. Alôzão ao Léo Flávio Barros, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, aos ouvintes em Ouroeste, interior de São Paulo, aqui pertinho de Votuporanga, onde fica os estúdios do Gospel Hits. Ao Tim, em Pouso Alegre, Minas Gerais, ao Rubens Eduardo e ao Matheus Costa, em Feira de Santana, na Bahia. Falando em Feira de Santana, meu carinho especial aos meus tios e primos lá da Jeffpel Autopeças. Agora, lindo louvor de Vanilda Bordieri, A Pesca. Gospel Hits, só as melhores. Meu Deus, a noite foi embora e agora, inutilmente a rede lancei. Os peixes incansavelmente esperei. Deus, a noite toda tem trabalhado. Desisti, Senhor, fiquei cansado. Renova-me, ajuda-me. Vai acontecer. Os peixes hoje vão aparecer. Tem pesca milagrosa pra você. Lance a rede.

aquele que conseguir ter a melhor performance de todos os concorrentes na sua modalidade. O atleta precisa, em primeiro lugar, ter o alvo bem focado e observar todas as regras. Nada pode tirar essa concentração. Qualquer deslize pode ser fatal. Fatores importantes a serem observados são alimentação, descanso, preparo físico, treino, muita vontade de vencer e etc. Isso não é fácil e há muitos obstáculos a serem vencidos. Quantos atletas já sucumbiram por algum detalhe? A grande verdade é que nossa vida também é uma corrida. A diferença é que essa corrida não é só para um vencedor, mas para todos. Todos têm condições de vencerem, todos podem vencer. E todos que vencerem receberão um prêmio muito superior ao que um atleta pode ganhar numa competição. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24 e 25: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. No que consiste essa corrida e qual é a vitória? O apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versos 7 ao 10: Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Ele nos mostra que vale a pena correr, mas que deve ser da maneira certa, não por força própria, por boas obras, mas sim pela fé em Cristo. Também afirma em Filipenses capítulo 3, verso 12: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Em outras palavras, não estamos correndo sozinhos e não somos os primeiros. Jesus Cristo já correu e venceu por nós quando deu a sua vida na cruz. Ali ele conquistou o prêmio da vida eterna para nós. Eu já sou um campeão, você já é um campeão. Com Deus, não há um só vencedor, mas há vários vencedores. Talvez você seja como um atleta que corre sem rumo ou fora das regras da competição. Neste exato momento, você tem a oportunidade de mudar. Entregue sua vida a Cristo. Inscreva-se na equipe de Cristo. Corra com os recursos que Deus providenciou para você. E Ele transformará sua vida e lhe dará o prêmio da vida eterna. Deus quer que você vença. Lemos em João capítulo 10, verso 10: Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Para conhecer mais do amor de Jesus e tudo que Ele fez por você, leia a Bíblia. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.